pode mais me intimidar, nada pode mais me abafar. Eu vou contigo. Nada pode mais me abafar, me sufocar, tirar o meu fôlego, tirar o meu ânimo, tirar a minha coragem. Nada, nada, nada, nada. Porque nada, nada mais vai conseguir roubar. Para a esperança, a esperança. O que eu me glorio nas tribulações, o que elas produzem, perseverança. Está derramado em mim, o amor de Deus em mim. E nada, nada pode me separar desse amor, pode me separar desse amor. Pra frente que eu vou. É pra frente que eu vou.